Celebrem-se, celebrem, eu tô aqui pra animar. Desesperem-se, roubem, quem sabe eu posso ajudar. Depois desculpem, se esqueçam, eu volto pra lembrar. E habituem-se, morram, eu que não vou enterrar. E se a pior pessoa da cidade me ajudar, eu viro operário padrão. Eu e meu patrão, que se esconde nos fundos, gelado de felicidade. Cacuetem-se solidários antes do interrogatório. Engrandeçam a mentira, deem sentido à vida. Tenham fé, tenham medo, ou usem anestesias, uniformes, fantasias. Vejam que liquidação. E se as suas consciências tão bondosas dizem não, é um bom motivo pra gente comemorar o rock. É o rock da descerebração, da descerebração. O rock da descerebração. Rock da descerebração.